Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Edelson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Sexta-feira, 9 de janeiro de 2015. Destaques de hoje. Em Natal, troca de tiros e perseguição em avenida movimentada da capital. Raup e Marinha pedem ao novo ministro da Pesca apoio para o setor em Rondônia. Estatuto da Pessoa com Deficiência deve beneficiar mais de 45 milhões de brasileiros. Governo reduz em mais de 30% limite de gastos com despesas não obrigatórias. Ministério da Justiça inicia atuação integrada na área de segurança. Grande parte da América do Norte é afetada por onda de frio polar. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. Uma massa de ar seco ganha força sobre a região. Tempo firme e ensolarado no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Em São Paulo e no Triângulo Mineiro, instabilidades formadas pelo calor e tempo úmido provocam pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite. Região Norte, o sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora do dia no norte de Rondônia, no centro-leste do Amazonas e no oeste do Pará. Nas demais áreas, as nuvens aumentam no decorrer do dia e provocam chuva a partir da tarde. Região Nordeste, sol forte no Nordeste. As nuvens aumentam ao longo do dia e chove a partir da tarde no Maranhão, no litoral do Piauí e no norte do Ceará. Chuva passageira no litoral leste, entre Pernambuco e o sul da Bahia. Tempo firme e seco nas demais áreas. E agora as previsões para a região sul. Instabilidades deixadas pela passagem de uma frente fria deixam o céu com muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia no leste do Paraná, de Santa Catarina e no centro-sul do Rio Grande do Sul. Sol e chuva à tarde nas demais áreas, há risco de chuva forte no oeste gaúcho. Região Centro-Oeste. O sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora no noroeste de Mato Grosso. Nas demais áreas da região, o sol aparece com força e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta na apresentação do Jornal Brasil Notícias. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com beleza. Cada dia que passa fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Ao lado dos quatro governadores do Sudeste, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, anunciou o início de uma ação de segurança pública integrada entre as forças policiais dos estados e do governo federal. Promessa de campanha de Dilma, a medida é inspirada no modelo de policiamento da Copa do Mundo e recebeu elogios do tucano Geraldo Alckmin, de São Paulo. O veto da presidente Dilma Rousseff à Lei de Diretrizes Orçamentárias, há menos de uma semana, com vistas a permitir o corte de verbas da segurança pública, no entanto, é um mau sinal, acreditam especialistas. Para eles, a integração pouco muda na violência cotidiana das cidades e precisa de mais do que boas intenções para engrenar. Sem esse planejamento comum e uma gestão coordenada, nós dificilmente conseguiremos reduzir os índices de violência, de atos ilícitos e enfrentar o crime organizado no Brasil, assegurou Cardoso. Segundo ele, modus operandi da integração está consolidado em duas semanas. A partir daí, será traçada uma operação piloto de combate ao crime organizado no Sudeste, nos moldes do que já foi feito no Nordeste. O petista Fernando Pimentel, governador de Minas Gerais, comemorou a iniciativa. Raup e Marinha pedem ao novo ministro da Pesca apoio para o setor em Rondônia. Reportagem de Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. O senador Valdir Raup e a deputada federal Marinha Raup, durante a audiência esta semana em Brasília com o novo ministro da Pesca, Helder Barbalho, pediram apoio ao setor pesqueiro do estado, que carece de infraestrutura para a expansão da produção. O senador e a deputada se colocaram à disposição do novo ministro para alocar recursos no orçamento da União destinado ao Ministério da Pesca, visando assegurar os programas de apoio ao setor pesqueiro em todo o país. Os parlamentares rondonienses também deram as boas-vindas ao ministro Helder Barbalho e consideraram que a nomeação dele pela presidente Dilma Rousseff foi um ato que engrandece o setor pesqueiro brasileiro. O ministro Helder é um jovem competente e com grande experiência administrativa e política, disse a deputada federal Marinha Raup. O senador Valdir Raup complementou: o ministro Helder vai revolucionar o setor pesqueiro no Brasil com a sua capacidade política e técnica. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. O Policiais civis e militares de Anápolis, em Goiás, prenderam 4 homens acusados de participação na tentativa de assalto a um carro forte na BR-158, entre Nova Chavantina e Barra do Garças, a 597 quilômetros de Cuiabá. Com os criminosos, foram encontrados explosivos, 2 pistolas, 3 fuzis calibre 5.56 e um armamento antiaéreo calibre 50, de uso exclusivo das Forças Armadas. O rifle tem potência para furar blindagem e até derrubar helicópteros, segundo a polícia. A prisão ocorreu em Aruanã, no estado de Goiás, de acordo com o delegado do grupo anti-roubo a bancos de Anápolis, Alex Nicolau Vasconcelos. Os policiais estavam sob a mira destes bandidos. Agora, eles vão ter que se explicar. Em Natal, troca de tiros e perseguição em avenida movimentada da capital. Francisco Silva tem os detalhes direto do Rio Grande do Norte. Uma ação policial para combater um trio de criminosos assustou quem trafegava pela Avenida Eremes da Fonseca, uma das mais movimentadas de Natal, por volta das 13 horas e 40 minutos desta quinta-feira. Após uma denúncia anônima de que uma quadrilha especializada em roubo de veículos estaria planejando um golpe, os policiais da Delegacia Especializada em Defesa e Propriedade de Veículos, DEPROV, foram ao encontro dos suspeitos, que naquela altura estavam se passando por compradores de automóveis, e marcaram um encontro com anunciantes em sites de classificados. Ao chegar ao local marcado com as vítimas, os homens anunciaram o assalto e tomaram o veículo dos anunciantes. Ao passo que os policiais da DEPROV montaram campana e, ao serem abordados pela equipe, reagiram atirando contra os agentes da polícia, tendo início uma perseguição e troca de tiros. O trio, formado por Tiago Serafim da Silva, vulgo Tiaguinho do Passo, 28 anos, Paulo Henrique França de Souza, 27 anos, e Marcílio Rodrigues da Silva, 23 anos, chegou a bater o carro em que estavam, possibilitando o cerco policial, que resultou na prisão dos envolvidos. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. José Voit Schumas e o comentário direto de Brasília no Jornal Brasil Notícias. Meus caros ouvintes e leitores, há fatos que por si não necessitam de argumentos ou qualquer coisa que os justifiquem ou expliquem. Por exemplo, a morte dos jornalistas franceses, praticadas por fanáticos e sanguinários. Não há culto a qualquer divindade que justifique tanta atrocidade. Assim como, se transpormos para o que está acontecendo no nosso país, somente o fanatismo, o messianismo e os xiitas podem, sob algum argumento, tentar justificar a roubalheira. Ou então, a ação mascarada de adolescentes como inimputáveis para o crime. Há sim que se fazer um debate aberto, extensivo e sem esta pretensa imposição de seitas ou culto às divindades da hora. De determinados colegas, não ouvi ainda nenhuma manifestação concreta, contundente, da necessidade de punição sem piedade dos que roubaram bilhões da Petrobras e de outros negócios com estatais. Isto porque o dinheiro desviado para contas particulares ou de partidos, principalmente os que sustentam o atual governo, é o que não vai para melhorar a segurança, a educação, a saúde, a infraestrutura. Certamente também não sobra aos defensores da atual seita que pretende dominar o país recursos para um debate aberto sobre a defesa das vítimas. A preocupação é com os direitos humanos de quem está transgredindo. Existem, sim, iniciativas isoladas de uma juíza aqui, um promotor ali, um professor acolá. Adolescentes que mataram e atearam fogo em uma dentista em São Paulo cumprem pena de ressocialização. Mas quem pensou em atender os pais da vítima, que ficaram desassistidos já que ela provinha os recursos da casa? Estes adolescentes não são inocentes e devem ser penalizados para que deixem de humilhar seus próprios pais. Estes que vão às delegacias chorar, mas ainda assim lhes prestar solidariedade. Se não existem prisões dignas deles, se não constroem escolas, que se façam sim presídios e casas correcionais. O que não dá é para aceitar direitos humanos para apenas o transgressor, desconhecendo-se, como agora, o direito das vítimas. Xiitas e messiânicos não se pronunciam contundentemente sobre a roubalheira sob o argumento de que outros também roubaram. Os fanáticos se bastam, se autoexplicam. Me desculpem, vou repetir. Quem vota em ladrão é conivente, cúmplice ou, de alguma forma, espera ganhar alguma coisa onde possa estar servindo-se da ocasião. Cabe lembrar do ditado popular: a ocasião faz o ladrão. Pois a oportunidade de dispor dos cargos, fazer o diabo para ganhar uma eleição, nomear companheiros, permitir a associação, a formação de clubes para o delito, nada mais é do que a ocasião. Muita gente de boa fé apostou que sempre tudo pode melhorar. O que está se vendo por aí não é a tendência. Lembro então do que já disse: a pior enchente ainda não veio. De Brasília, José Wojtchumas. Vamos fazer mais um rápido intervalo e dentro de instantes você continuará ouvindo o Jornal Brasil Notícias. Até já. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Neste momento está a cair o céu em Vila Nova de Gaia, como aliás é perceptível, e assim ainda mais perceptível. Eu volto a dizer, dependendo do fome, não é? Do tipo de fome. Pode ser fome de comida, como fome de outra coisa. Então é isso, ainda sou muito verde, ainda sou muito novo para essas coisas. Eles fizeram um unplug muito bom, por acaso. Gostei do unplug deles. E esta música ficou muito bem no unplug. Três em ponto, aos domingos, às 15h, com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte no Canal 1. O nosso presente é tão verdade quanto o nosso passado. Assim como o nosso passado é tão mais passado quanto mais o deixarmos passar. No Canal 1 procuramos juntar os dois e trazemos-lhe Ouvindo um Presente Antigo. Thank you. estaremos juntos ouvindo um presente antigo todas as quartas-feiras às 16 horas com Carlos Bonaparte no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Uma perseguição desenfreada acontecia nesta quinta-feira na França para capturar os dois irmãos suspeitos de terem cometido atentado contra a revista Charlie Hebdo, tendo como pano de fundo o luto nacional e homenagens às vítimas. Os irmãos de origem argelina, Cherife e Said Kouaki, de 32 e 34 anos, respectivamente, foram vistos nesta quinta-feira de manhã pelo gerente de um posto de gasolina ao sul da pequena cidade de Villers-Cotterêts, 80 quilômetros ao noroeste de Paris, na região administrativa de Picardia. Segundo uma fonte policial consultada pela AFP, eles agora estariam sem carro, andando encapuzados e armados com Kalashnikovs e lança-foguetes à mostra. Usando capacetes e uniformes pretos, os policiais patrulhavam as estradas, fazendo controle de veículos, além de revistarem os jardins das casas e as ruas da cidade, de acordo com imagens transmitidas pelas televisões locais. Helicópteros também sobrevoavam a região. A prioridade é perseguir e deter os terroristas que cometeram este atentado. Milhares de policiais, gendarmes e investigadores estão mobilizados, declarou o primeiro-ministro francês Manuel Valls. O painel do Senado americano deu sinal verde nesta quinta-feira ao controverso oleoduto Keystone XL, ao qual o presidente Barack Obama prometeu veto. O Comitê de Energia e Recursos Naturais, sob comando de republicanos, deu 13 votos favoráveis contra 9 à autorização para a construção do oleoduto que transportará petróleo bruto do Canadá para as refinarias americanas. Todos os democratas, com exceção do senador Joe Manchin, se opuseram à lei. A Câmara de Representantes votará na sexta-feira um texto que autoriza o início imediato da construção do oleoduto Keystone XL. A maioria republicana é capaz de aprovar com facilidade o documento, que deve, em seguida, receber o aval da Câmara e do Senado antes de chegar às mãos de Obama. Em sua passagem pelo Canadá e algumas cidades dos Estados Unidos, uma tempestade ártica forçou o fechamento de escolas e cancelamento de voos, deixou pelo menos 4 mortos e provocou inclusive um tremor de terra. Que diabos foi isso? Gritou uma mulher sobressaltada em frente a uma grande fenda provocada por um terremoto gelado em Ottawa na noite de quarta-feira. Os terremotos gelados ou criossismos ocorrem quando a umidade do solo congela e a parte devido ao frio extremo. O Laboratório do Clima da Universidade de Toronto rastreou dezenas de eventos deste tipo, principalmente nas regiões de Ottawa e Montreal, mas também em alguns locais dos Estados Unidos. As temperaturas caíram até 40 graus Celsius negativos nesta quinta-feira. O frio é considerado perigoso a este nível, congelando pele exposta em questão de segundos. Autoridades nos dois países pediram às pessoas que permaneçam em casa e que evitem viajar ao exterior, ao menos que seja absolutamente necessário. Os donos de animais de estimação também foram advertidos a não deixar os bichinhos saírem de casa. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, realizou nesta quinta-feira uma visita à Embaixada da França em Washington, um dia após o sangrento ataque ao jornal Charlie Hebdo, em Paris, por dois homens armados que executaram 12 pessoas. Obama retornou a Washington após uma viagem ao Arizona e, assim que pousou na capital federal, seguiu para a sede diplomática francesa, constatou o jornalista da AFP. Na véspera, Obama qualificou o massacre de ataque terrorista. A reação de algumas pessoas após o atentado da última quarta-feira na sede do seminário satírico Charlie Hebdo, em Paris, que matou 12 pessoas, e a forma como alguns comunicadores relacionam a questão religiosa ao crime, levam preocupação à comunidade muçulmana na França e em outras partes do mundo. Para o sheikh brasileiro Ali Mohamed Abdouni, presidente da Assembleia Mundial da Juventude Islâmica no Brasil, os ataques às duas mesquitas na França após o atentado terrorista elevam o temor de uma onda de islamofobia e perseguição. Abdouni disse que a comunidade muçulmana condena veemente o ataque ao jornal e que aqueles que praticam atos terroristas não representam o Islã, nem os muçulmanos. Os suspeitos têm de ser presos, julgados e punidos se realmente foram eles que fizeram isso. Por outro lado, não podemos permitir que uma onda de perseguição, de preconceito e discriminação religiosa cresça, porque junto com a comoção emocional, vem esses atentados às mesquitas e isso vai prejudicar a estabilidade social e pode colocar em perigo milhões de pessoas adeptas de uma religião. Jornal Brasil Notícias. Daqui a pouco estaremos de volta com as últimas notícias do dia. Até já. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo. O de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61-3532-6993. Óleo de argan Saúde com Beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Saiba o que aconteceu na última semana em Portugal. Carlos Bonaparte deixa-o a par das principais notícias do país em apenas 15 minutos. Saiba tudo sobre política, economia, ciência ou artes em Portugal Informativo. Segundas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Thank you. mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Tanto mar. Agora, a comunidade lusófona já tem um espaço radiofónico no Canal 1 da Antena Web. Tanto Mar, produzido pela Rádio Câmara e apresentado por Jussara Mendonça, o programa traz músicas e informações de artistas de todo o espaço lusófono. De Portugal ao Brasil, passando pela África Portuguesa, não esquecendo a Ásia. Tanto Mar, aos sábados, às 21 horas, no Canal 1. Nada é obrigatório porque temos sempre uma segunda via. No Canal 1, a viagem faz-se entre as 14 e as 17 horas. Segunda Via, com Carlos Bonaparte, às segundas-feiras, pelas 14 horas, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. O Ministério da Justiça publicou ontem no Diário Oficial da União portaria que desburocratiza os procedimentos para permanência definitiva e registro de estrangeiros no Brasil. A portaria estabelece normas que vão simplificar o processo de solicitação da permanência, mas não modifica as regras que determinam as condições para a concessão dela. O processo de desburocratização já tinha sido iniciado em agosto, quando outra portaria foi editada para tratar dos casos de estrangeiros que solicitavam a permanência definitiva no Brasil, para se reunir a família ou porque tinham filhos aqui, ou ainda porque se casaram ou entraram em processo de união estável. A portaria atual reitera as normas para esses casos e inclui também os de prorrogação do visto temporário, de transformação do visto oficial ou diplomático em permanente, de transformação do visto oficial ou diplomático em temporário, de transformação do visto temporário em permanente e de transformação da residência temporária em residência permanente. Todos esses são considerados casos simples pelo Ministério. Estatuto da Pessoa com Deficiência deve beneficiar mais de 45 milhões de brasileiros. Tiago Marcel traz os detalhes para o Jornal Brasil Notícias, direto da Rádio Câmara. Mais de 45 milhões de brasileiros esperam ser beneficiados com a aprovação do projeto de lei que cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência, conhecido também como Lei Brasileira de Inclusão. Em análise no Congresso Nacional há 14 anos, a proposta do Senado tramita em conjunto com mais de 300 projetos, além de trazer novidades, como a prioridade na tramitação de processos judiciais, programas específicos de educação profissionalizante e a tipificação de crimes contra pessoas com deficiência. A relatora da matéria, a deputada Mara Gabrilli, do PSDB paulista, disse que não falta legislação que trate dos direitos à pessoa com deficiência, mas, na verdade, o que ocorre é o descumprimento à lei. A legislação brasileira para pessoa com deficiência, ela é vasta, ela é aprofundada. Agora, acho que o maior problema é fazer com que ela seja cumprida. Além das ideias contidas nos projetos que tramitam em conjunto, o texto reunirá mais de 400 sugestões que foram enviadas pela população por meio dos canais de comunicação da Câmara, como, por exemplo, o portal É Democracia, que durante um ano realizou consulta pública sobre o tema. O texto do Estatuto também traz mudanças na definição dos meios de transportes urbanos, que devem possuir sistemas de acessibilidade universal. Desta forma, ônibus, trens, bondes, metrôs, barcas e teleféricos urbanos deverão ter rampas, elevadores e locais específicos para esse público. Outro ponto do relatório é a alteração do Estatuto das Cidades, para deixar claro que é das prefeituras e não do proprietário do imóvel a responsabilidade pela manutenção das calçadas em boas condições de circulação. Para o coordenador-geral do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Jorge Borges, a aprovação do Estatuto atualizará a legislação vigente. Incorporar os princípios da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Acho que isso tem que ser o maior legado do Estatuto. Que a Convenção é um documento internacional da ONU, que o Brasil ratificou, que tem valor constitucional, mas a grande parte, por exemplo, da nossa legislação é anterior à Convenção da ONU. Segundo o último levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de pessoas com deficiência corresponde a 24% da população total do país. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Marcel. Governo reduz em mais de 30% limite de gastos com despesas não obrigatórias. Reportagem de Murilo Souza, direto dos estúdios da Rádio Câmara. O governo federal publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira um decreto que reduz em 33% o limite de gastos com despesas discricionárias, as não obrigatórias, de órgãos, secretarias e ministérios do Poder Executivo. O corte na execução orçamentária representa um bloqueio mensal de R$1,9 bilhão. Segundo o Executivo, a medida visa enfrentar incertezas sobre a evolução da economia, o cenário fiscal e o calendário do Poder Legislativo, que só retoma as atividades em fevereiro. Como a lei orçamentária de 2015 ainda depende de aprovação do Congresso Nacional, o Executivo, por lei, só poderia gastar mensalmente 1/12 do total de despesas previstas no projeto de lei orçamentária para este ano. O decreto publicado nesta quinta-feira sinaliza um aperto ainda maior no limite de gastos do governo, até que a lei orçamentária seja aprovada. O texto limita as despesas não obrigatórias não a 1/12, como prevê a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, mas a 1/18 da dotação prevista no texto orçamentário, representando um corte de 33%. Vice-líder do PT, o deputado Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, considera a medida prudente. Eu acho que é uma medida prudente, eu diria quase esperada, na medida que nós não votamos um orçamento. Temos um cenário, do ponto de vista macroeconômico, ainda muito indefinido, o governo tome precauções no sentido de fazer com que as mesas se realizem na medida que a receita for se realizando. Além disso, ela exerce uma importância política externa, que revela ao mercado e à sociedade o compromisso do governo e reduzir seus gastos. O Ministério da Educação, por exemplo, como é a pasta que tem o maior volume de gastos discricionários, terá os gastos mensais limitados a R$1,1 bilhão. No total, as despesas discricionárias mensais de custeio dos órgãos da administração direta, fundos e entidades do Poder Executivo ficarão limitadas a pouco mais de R$3,7 bilhões. Para o vice-líder do PSDB, deputado Nilson Leitão, do Mato Grosso, o anúncio de cortes no orçamento, antes mesmo de sua aprovação pelo Congresso, demonstra que o governo se planejou apenas para a campanha eleitoral. Essa informação, essa fala da presidente Dilma de cortes, é exatamente tentando amenizar a sua situação com a sociedade depois que passa a eleição e começa a se comprovar que a Dilma era uma grande mentira durante a campanha eleitoral. A Dilma da campanha eleitoral não é a Dilma de pós-campanha eleitoral. As limitações impostas pelo decreto não atingem despesas com obrigações constitucionais da União, dotações destinadas à aplicação mínima em ações e serviços de saúde, bolsas de estudo, ações de prevenção a desastres, formação de estoques ligados ao programa de garantia dos preços mínimos, importação de bens ligados à pesquisa científica, concessão de financiamento estudantil, entre outros gastos. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza. O juiz José Arnaldo dos Santos Soares, da comarca de Jijoca, no Ceará, pediu na tarde de ontem mais informações à polícia sobre a prisão da carioca Miriam França de Melo, suspeita de envolvimento no assassinato da italiana Gaia Malionari. As informações servirão para embasar a decisão sobre o pedido de liberação da farmacêutica de 31 anos. A polícia tem 48 horas para responder à solicitação do magistrado. A prisão da doutoranda da Universidade Federal do Rio de Janeiro mobilizou 6,4 mil pessoas no Facebook pedindo sua soltura. De acordo com a delegada Patrícia Bezerra, Miriam foi presa porque seu retorno ao Rio de Janeiro inviabilizaria a continuidade das investigações. A farmacêutica estava com a volta programada para o dia 29 de dezembro, quando foi presa. Para justificar a prisão, a delegada alegou que a suspeita mentiu várias vezes durante os dois depoimentos. Senado deve retomar discussão sobre política de participação social. Da Rádio Senado para o Jornal Brasil Notícias, Cíntia Bispo. Com a volta dos trabalhos legislativos, os senadores devem analisar a proposta que estabelece a Política Nacional de Participação Social, criada a partir de um decreto presidencial. A matéria está na pauta do plenário do Senado e divide opiniões. O texto foi derrubado na Câmara dos Deputados após a reeleição da presidente Dilma Rousseff. A iniciativa busca aumentar a participação da população nas decisões do governo através de comissões e conselhos nacionais. O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, defende a aprovação do chamado Decreto dos Conselhos Populares e justifica que a proposta não diminui o papel do Poder Legislativo. O que aconteceu na Câmara foi uma rejeição política ao projeto. Esse projeto é um projeto normalíssimo. Os conselhos de participação social já existem. Por exemplo, os conselhos de saúde, que existem em quase todos os municípios do Brasil. Existem os conselhos do Fundo de Garantia. E eu acredito que, se o Senado tiver um comportamento racional, vai ver que isso não é nenhum bicho de sete cabeças. Já o senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, considera o decreto dos conselhos populares ilegal e autoritário e espera a rejeição da proposta. É um decreto inconstitucional, porque cria cargos por ato do Executivo, quando os cargos só podem ser criados por lei, e depois ele é uma forma de tutelar a participação social. A participação social deve ser algo positivo, mas espontâneo, não pode ser algo dirigido, peleguiado pelo Palácio do Planalto. É uma forma de subordinação dos movimentos sociais, da sociedade civil, ao governo. Isso é um contrassenso. O decreto sobre a Política Nacional de Participação Social foi debatido em audiências públicas na Comissão de Direitos Humanos e na Comissão de Constituição e Justiça. Ainda não há uma data prevista para a votação da proposta em plenário. Da Rádio Senado, Cíntia Bispo. Mais de 400 serão demitidos pelo governo do estado do Pará. Douglas Araújo tem os detalhes desta notícia. O governo do estado do Pará começou a demitir mais de 400 servidores da Superintendência do Sistema Penal do Pará, SUSIP. Contratados nos anos de 2008 e 2009, a demissão pegou alguns agentes de surpresa. Há anos o governo do estado vem tentando nos colocar na rua, diz o sindicalista. São pessoas que entraram ainda na gestão do PT e nós conseguimos ao longo dos anos prorrogar os contratos, mostrando as dificuldades que o sistema carcerário possuía na época. A confirmação do tal boato foi descoberto por acaso. Ezequiel também acusa a SIAD e a SUSIP de não cumprir com o contrato, visto que o prazo da contratação valeria até 31 de dezembro de 2014, porém havia sido prorrogado para 31 de janeiro de 2015. Mas já no dia 2 de janeiro deste ano, grande parte dos agentes já estavam desligados da função, sem qualquer aviso prévio. O presidente presidente do sindicato afirma que, com a demissão de mais de 400 agentes penitenciários, o reflexo disso está lá fora, nas ruas, aumentando as possibilidades de criminalidade, fugas em massa. O governo não está dando segurança à população. Segundo Ezequiel, o pedido para a realização de concurso público para agente penitenciário é cobrado na SIAD há anos. Inclusive, foram informados na época das eleições que já havia um projeto para a realização de concurso, mas que nunca saiu do papel. O que nós queremos é o concurso público, mas alegam que não existe esta função. Agora disseram que já havia um projeto de realização, mas entraram com um recurso e foi anulado. E fomos informados que não seria possível realizar o concurso por causa da ação. Mesmo que haja o concurso, querem abrir apenas 1.000 vagas, mas é necessário muito mais. Com informações do Estado do Pará, Douglas Araújo para o Jornal Brasil Notícias. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. Apresentação é Edelson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Bom final de semana, até segunda-feira, quando aqui estaremos com mais uma edição do seu Jornal de Todos os Dias. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.